Irmão, Jesus te ama. O seu nome está escrito no livro da vida. E quando Ele quer uma alma, Ele faz questão de resgatá-la das profundezas do inferno. Ó, justiça e liberdade, vagabundo, eu tinha tudo. Carro, casa, os bagulho de luz, foto da hora, mulher que apavora, dinheiro sujo. De sangue, só bang, bang, bandido. Catador, enxuzado, sem laçar, é pro inimigo, perigo. Algo de errado acontece comigo, sei lá. Vira e mexe, vem o crente aqui em casa me visitar. Dos dias pra cá, ando ficando meio confuso. Será que Deus me quer ou Ele quer dinheiro e lucro? Vem desarrumar, pode se retirar, por favor. Se não vir pelo amor, vai vir pela dor, falou. Caralho, que tipo de gente, que porra de crente se estende. Tô com a viagem atrasada, vou entupir os meus pets. Falou, falou, fiel catador. Quando as quadras acabam de vos pirar, a palavra sagrada do eu Senhor. Eu tô aqui, vou que vou. Vou que nem um kamikaze de SP-AMG. Sanguinário de verdade pra catar. Afirmados boy true, é fita jara e se vá. Os 300 mil, alegra a rapa madrugada. Viagem cansada, cidade pequena, polícia encardida de Minas, que mata esse pai de engenharia. Terra roça, espantou com as palavras do Senhor. Qual chegou da cidade, o intrujão delatou. Que zica, que vida bandida, vou morrer como um indigente. Com os 380 e 40 balas nos pés. Com a classe, coçou. O bom branco avisou, sai do carro, vagabundo, gritou, exterminador, a pá de tiro. Na fuga, sangrando, Deus me acuda, eu perdido, não respiro. Fui jogado do carro pra rua, sem ocorrência, tô salvo. Sei que eu mereço, não lembro de nada. Eu misturo e abre minha cabeça, tua bala loja. Na nuca me fez efeito da amnésia. Sou servo de Jesus, crucificado na terra. O próprio sangue derramado, derramado, sem fé no louvor. Se não for por amor, vai ser pela dor. Pra quem cuspiu as palavras do Senhor, pra quem viu o próprio sangue derramado, derramado, sem fé no louvor. Demorou a zona sul, entrar pela porta estreita, porque larguem a porta e espaçou seu caminho, que te conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, que entram por ela. Paz, justiça e liberdade, irmãos. 3 meses internado, recebo alta, atravesso o gramado. Vou pro outro lado da rua, com vida mais derrotado. Não sei se tenho família, amigo, ninguém está à minha espera. Não sei se tenho inimigo, doutor, que me operou, me contou que quem me curou foi o eterno Criador, o Pai de Jesus Redentor, que nos lavou com sangue imaculado, sepultado no seio da terra após 3 dias, ressuscitado. Cidadão de papel, o Brasil jogou as traças a bordo no peito, com medo de gente que mata louco no fundo do poço. Hipócritas gospe no rosto, mas o leão da tribo de Judá não visa ouro. Homem tolo, ateu, diz que Deus não existe. Comigo com a fome, não nego, seu nome desiste. Lucifer, o que você quer? Não vai me derrubar. Eu vejo a maldade do mundo na tela de um bar. À tarde, cansado, contando miseros centavos, acendo cigarro, assisto a imagem do diabo. Informações distorcidas, ricos não poupam vida. Massacre audiovisual, canal homicida. Vida sofrida, sem memória e ninguém pra ajudar. É só passar filme com o lixo que o país nos dá. Todo lugar tem só lei, você sabe. Mesmo preso no submundo, no décimo mundão atrás da grade. O amor não vale, aqui prevalece o papel do maldito ator traidor, expulso do céu. Só vaidade, pera, por complexidade, problema, maldade que raio. Quem nega a cena, cena? Porque aqui o boy contaminou e deixou sequela. Hoje foi discurso sem novela, sensibiliza na tela. A justiça divina não erra, não erra. Sou servo de Jesus, crucificado na terra. Vai ser pra quem cuspiu nas palavras do Senhor. Pra quem viu o próprio sangue derramado. Derramado em nós, sem fé no louvor. Se não for por amor, vai ser pela dor. Pra quem cuspiu nas palavras do Senhor. Pra quem viu o próprio sangue derramado. Tem Deus, sem fé no louvor. Em 4 anos só vejo maldade em alta vontade alterada. Sobrevivendo no inferno, a alma do justo abalada. Sujeito, você sabe, o inimigo é covarde, precariedade, frequenteiro da eterna cidade. Infelizmente, mente inteligente só quer lucro. A missão é mil, distúrbio, 12, ignora o discurso. O envenenado leigo herda o reino eterno. Moedas custadas a guerra, nego te leva ao inferno. Se não é Deus, quem é? Ninguém para em pé, o mundo é do Lucifer. Salve-se quem puder. Porque o eterno quer curar os enfermos e na peneira vários passa. Não passa blasfema no calado, resgate as almas. Ó meu Senhor, me dê forças pra compor. Afaste o inimigo da alma do sangue onde for, onde habita a impunidade, aonde a vida não vai, papá de Judas da humanidade. Seu filho humilhado de Minas até São Paulo, um dia parei pra dormir na Brasilândia cansado, com a pele infeccionada, na cabeça aos pés zoado, com quatro contos no bolso e moeda de 10, como porco tratado, lembrado só da eleição. Bate forte o coração em frente ao tempo cristão. Ali o hino lindo penetrou meu ouvido, não era sirene infernal, tem um eco de tiro. Perante Cristo ajoelhei e implorei pelo amor, quero ser curado, perdoai meus pecados, Senhor. Levantei, me assustei, nunca mais esqueço do culto, reconheci o santo falando em cima do púlpito. O crente que eu soquei e expulsei de casa, hoje é meu irmão na fé, e juntos resgatamos a uma palavra da boca do justo, me curou da amnésia. Sou servo de Jesus, crucificado na terra.